dar estas 6 horas, vamos dar essas 6 horas pro Senhor daquela cruz, pro Senhor daquela cruz, pro Senhor daquela cruz. Reza, reza, reza, reza, reza, reza, reza Maria, reza, reza Maria, reza, reza Maria, reza. Como foi a triste noite, como foi a triste noite, já lá vem alegre dia, já lá vem alegre dia, já lá vem alegre dia. Reza, reza, reza, reza, reza, reza Maria, reza, reza Maria, reza, reza Maria, reza. Como vem o sol lombrindo, como vem o sol lombrindo, relombrindo, relozindo, relombrindo, relozindo, relombrindo, relozindo. Já reza, reza, reza, reza, reza, reza Maria, reza, reza Maria, reza, reza Maria, reza. Relombrindo, relozindo, relombrindo, relozindo, nessa água vem brilhar, nessa água vem brilhar, nessa água vem brilhar. Reza, reza, reza, reza.